Já memorizei o seu corpo todo. No caso da gente não se ver de novo, doe quem doer, essa é a verdade. Entre nós dois não cabe saudade. Pra você, eu sou mais uma carona no final de uma balada. Me envolvi sabendo, somos dois estranhos numa cama temporária, fazendo amor consciente que esse é o momento. O quarto é grande, mas não cabe sentimento. Vai doer demais escutar o seu bye bye e depois o I love you. Saber que seu corpo nu vai doer demais escutar o seu bye bye e depois o I love you. Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu. E aquele abraço bem apertado ao nosso amigo Bahia Certeza aí de São Paulo. Que história, que é sucesso, parceiro. Você, eu sou mais uma carona no final de uma balada. Me envolvi sabendo, somos dois estranhos numa cama temporária, fazendo amor consciente que é seu momento. O quarto é grande, mas não cabe sentimento. Vai doer demais escutar o seu bye bye e depois o I love you. Saber que seu corpo nu vai doer demais escutar o seu bye bye e depois o I love you. Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu.